andrecedesmoral.com.br. Misteriosa, gosta de ter toda a atenção. O olhar dela é olhar de tentação. Fico envolvido, ela trava meus sentidos. E aí, garota, eu não quero você na minha mente. Quero você na minha cama bem caliente, fazendo tudo aquilo que tu faz lá na balada, provocando com a raba, provocando com a raba. Ninguém pega, ninguém faz, ela só provoca com a raba. Provoca com a raba, provoca com a raba. Ninguém pega, ninguém faz. Solta o barulho desse jeito que é força. Provoca com a raba, vai. Ninguém pega, ninguém faz. Sim, desse jeito vem. Todo mundo fica louco, louco. Quando ela passa vai mexendo o corpo. Ai que delícia, ai que delícia. Ai que delícia, ai que delícia. Eu não quero você na minha mente. Quero você na minha cama bem caliente, fazendo tudo aquilo do jeitinho que o pai gosta. Provocando com a raba, provocando com a raba. Ninguém pega, ninguém faz. Ela só provoca com a raba, provoca com a raba. Ninguém pega, ninguém faz. Ela só provoca com a raba. Desse jeito. Provoca com a raba. Diferença. Ninguém pega, ninguém faz. Provoca com a raba, ninguém pega, ninguém faz. Ela só provoca com a raba, provoca com a raba, provoca com a raba. Ninguém pega, ninguém faz. Ela só provoca com a raba. André Cedes, o moral de Ibicoala. Provoca com a raba. Provoca com a raba.